que antes não pude encontrar, o grande fardo que eu carregava, ao pé da cruz depressa eu fui deixar. Naquele instante eu me senti tão leve, fui envolvido no poder de Deus. Eu não sabia que ser crente é isto, eu sou feliz, agora e vou morar no céu. Que coisa boa, e eu não sabia, mas um certo dia tudo em mim mudou. Saí das trevas e vim para a luz. Quem quiser ter vida, venha aos braços de Jesus. Sofri tanto procurando um jeito de achar guarida pra meu coração. Cheguei ao ponto de pensar comigo: o meu problema não tem solução. Foi quando então me encontrei com a Bíblia e algo novo em mim aconteceu. Aquela angústia que me atormentava, quando eu achei Cristo, desapareceu. Que coisa boa, eu não sabia, mas um certo dia tudo em mim mudou. Saí das trevas e vim para a luz. Quem quiser ter vida, venha aos braços de Jesus. Jesus. Jesus.